eu acho que devemos ter todos orgulho no trabalho que fizemos, porque não me consta que em nenhum concelho dos que estão aqui presentes, dos que tiveram fogos, que alguém ficasse abandonado. Não tenho consciência, nem nunca vi nenhuma pessoa dormir baixo da ponte. Não vi nenhuma pessoa dormir na rua. Mas deixem-me dizer, alguns preocupam-se tentos com algumas pessoas que poderiam ter ficado menos alojados nos nossos territórios. Mas passam ao lado das pessoas, nas ruas de Lisboa, num conjunto sem abrigos, que dormem com os papelões em cima e não os incomoda absolutamente nada. Essa é que é a verdade, e que é uma verdade dura de roer. Porque